A sua selva, né? Minha área. Passa de parque de diversões. Somos reis. Além do mais, eu sou de mar pro seu quintal, sempre fui. Só que agora você reconheceu, mas não é o tal acaso que te salvarás, porque tava calculado até o fato dele acontecer. Além do mais, eu sou de mar pro seu quintal, sempre fui. Só agora que cê percebeu, não é o tal acaso que te salvarás, porque tava tudo palmeado nos planos dos leões. Ei, e o tempo não para, tipo taxista pra nós. Irônico, fala tu, Santizu, engoli, pranto pra prevenir. Onde o medo alheio abre o apetite igual biotônico. Quem dera antipatia é que nós desaprendeu a sorrir. Escuto louvor, vindo dos tambor, pardo é papel, cê sabe minha cor. Caçador, diversão, mero instinto. Sede de sangue vermelho, vinho tinto, camuflando o que sinto, sujeito homem. Além do que levo abaixo do cinto, analisa. Não questiono o óbvio, quero um motivo que não seja emotivo pra me manter sóbrio dessa tragédia sem teatro. Não entenda, só sinta. Menina, mãe aos 15, avós aos 30. Leões da Norte, sua emoção é jantar pro nosso deleito. O gelo do drink é quente perto do meu peito. E o que importa é bebida servida, não o formato da taça, mas antes uma fêmea de bunda do que as juras falsas. E a mente traz à tona o que com a pupila não vejo. Medo? Só de quem eu enxergo no espelho. Postura rude, quando o rei ruge, o resto da savana cala. E a hiena daqui só come aquilo que fala. E além do mais, eu sou de mar pro seu quintal, eu sempre fui. Agora você reconheceu, mas não é o tal acaso que te salvarás, porque tava calculado até o fato dele acontecer. E além do mais, eu sou de mar pro seu quintal, sempre fui. Só agora que cê percebeu, não é o tal acaso que te salvarás, porque tava tudo palmeado nos planos dos leões. Eu, rival meu, luto contra minha autopressão, pois quanta frustração cabe num coração, hein? Pro leão, tragédia ao almoço, tornei-me carne de pescoço, osso. Com o tempo na selva, o que salva minhas poesias. Nesse alvoroço mundo que busco no fundo do poço, é o raio do dia. Segue o limbo, minha caceta, o mesmo lambo. Já martelas o que vislumbro, só tomarás nesse teu lombo. Lembro quando tudo era nosso, tudo era nosso. Livre como Cuba, livre como Cuba. Salute aos reis, salute aos reis. E não encosta na minha juba aí. Minha crença trouxe divinas bênçãos em mim. Merecedores viverão e deixa vir. Verão quem eu sempre fui, que esse som nunca chega ao fim. Cada grão, cada chão, cada vão, linha de cetim. Que separa o não do sim. Composta, dualidade, eu sozinho comigo, preso à liberdade, o preço que eu não prezo. Eu quero ser um fantasma, ver vingar e ser teu ectoplasma. Se eu não perdesse Helena, talvez quebrantar as gemas ainda valeria a pena. Hoje restauram hienas no banquete do meu bando, restaurando o comando, sem motivo pra sorrir. Leões.